importante é mais que raridade. É difícil encontrar algum que seja de verdade. Amigo falso, isso aí nem existe. Se tem falsidade, nem amigo, eu já disse. Amigo de verdade, guarda-se no coração. Tamo junto, tamo lado, não te quer ver lá no chão. Não vou citar os nomes, quem é, sabe que é. Quem é mesmo te ajuda e não arreda o pé. Nas horas mais difíceis, ter aquele ombro amigo pra rir, chorar, passar tudo contigo. Tem que dar valor pra não se arrepender. Não descubra amizade quando alguém deixar você. Não tem preço, nem tamanho, nem distância e abandono. Amizade é amor, sentimento até estranho. Amizade a todos os senhores da guerra, a toda a vida, a todos os lugares da terra. Pra uma conversa se entregue um instante. Pra vida, parceiro, pra luta, diamante. Ergue tua cabeça, te dá fé, proteção. Te tem como irmão, não te nega atenção. Maior satisfação é ver o teu sorriso. Te fala a real, mano, não é só aviso. Tá no corre ali contigo, na tranquila, no perigo. Logo digo, pô, isso é amigo. Parceria seja um corre a menos, um corre a mais. Em cada fase, companheiro eficaz. Tua amizade é algo que não tem preço. Tá contigo até o fim. Desde o começo, não precisa nem tá ali. Desde o começo, a amizade verdadeira, com certeza não tem preço. A amizade é algo que não tem preço. Tá contigo até o fim. Desde o começo, não precisa nem tá ali. Desde o começo, a amizade verdadeira, com certeza não tem preço. Cê tá ligado? É sentimento conservado. Não precisa nem tá perto pra sentir que tá do lado. Aquela preocupação de como você está. Cê é amigo de verdade, nem importa o lugar. Essa aqui é pros amigos, vi deixar uma lição. Amiga ou amigo, palavra não diga em vão. Quanto vale pra você um ombro amigo? Quanto vale pra você um sentimento de carinho? Não se põe valor e muito menos endereço. A amizade nunca morre, amor que não tem preço. Aquele que te briga quando estás na perdição, mas quando você precisa, esse te estende a mão. Não tem preço, mano, não existe um tal valor. Amizade verdadeira, sentimento vencedor. Amigo é coisa pra se guardar, preservar, manter-se. Precisar é só ligar, pra conversar, pra desabafar, pra rir, sempre presente, pra somar mesmo distante. Amizade é necessário, companhia, pode contar no itinerário. Te respeita e tem paciência, não te julga, tem decência. Não te põe pra baixo, te eleva, essa é a diferença de um fulano que não pensa em ti e te quer ali só pra beber e curtir. No amor e na dor, fiel, companheiro, respeito. Primeiro é meu amigo, é parceiro, é verdadeiro. Não falta com a verdade, é de verdade. Dá o mesmo valor a essa cumplicidade. Te dá mão quando cai, previne o teu tropeço. É irmão por sintonia e não tem preço. Amizade é algo que não tem preço. Tá contigo até o fim. Desde o começo não precisa nem tá ali. Desde o começo, amizade verdadeira, com certeza não tem preço. Amizade é algo que não tem preço. Tá contigo até o fim. Desde o começo não precisa nem tá ali. Desde o começo, a amizade verdadeira, com certeza não tem preço.